Leste Quebec, Kilo autorizado, táxi reporta na intersecção. Tango Índia Bravo, autorizado, pouso no 7, vento 090 graus no 2. A sua identificação, chegada bolsa autorizada, desse montanha 4.000 pés, QNH 1011, voando direto bom. A saída 2231, chame Recife, 1288, alterno 1260. 1288, 1260, passarela 2231, boa tarde. Boa. Tango Índia Brava, MTU 113, reporta para girar a base 17. Juliette, Quebec Kilo, está autorizado a alinhar e decolar. Reporta aliado pronto, Juliette, Quebec Kilo. Alguma possibilidade de voar atender o 6919, cara? Em coordenação? Guarde. É, escuta, obrigado. Tango Índia Bravo, confirme quantos toques já remeteu e irá fazer na pressão no 7? Tango Índia Bravo, confirme quantos toques a remetida irá fazer na 17? 5. Sim, Tango Índia Bravo. Juliette Quebec Kilo, autorizado decolar 17, vento 090 graus, 109. Tango Índia Bravo, reporta final 17. Positivo, sabe qual a nave decolando? Vai, tá girando base final da 17, ó. Avião, informação papá, confirmou parte, eu fiz aqui decolar. O autorizado da equipista 17, reporta para arremetida. Chama ele. Juliette Quebec Kilo, decolado 114, controle 119, decimal 8. Controle 119, decimal 8, Juliette Quebec Kilo, grato. Ola 645, aciona identificação, chegada bom, que é autorizada. Esse mantém ao nível 050, QNH 1011. Controle Salvador, Fafatango, Juliette Quebec Kilo, acionado 0133 na sua escuta. Juliette Quebec Kilo, 1010, corredor Axé, reporta do Farol da Barra. 1010, corredor Axé, reporta da Farol da Barra. autorizada. Então, 9966, completa o final do procedimento, chame a torre no 8895. 8895, boa. Continua a aproximação, agora dá a utilização de pouso. Mandela no ONU, aguardando. Apoio. Sanguíneo Bravo, emitiu ao 197. Mantenha o setor norte e aguarde instruções. Positivo, está ciente da aeronave pousando no lugar, vai manter o setor norte. Alarme. Bom. Vou passar para o Recife 350, sua sala. Confirme? É a 1460-65, declaração passada aqui. 350 para o Recife, pronto, sua sala. 4206, aguarda na sala. Qual é o telefone do Recife? Fura na São Caju. Nunca faz isso, né? Uno 166, autorizado pouso, pistão 10, vento 100 graus, 13 nós. Para informação de tráfego, opção 44, mantendo o setor norte da torre, não a 510, não interfere com a sua aproximação. Ciente do tráfego, livre pouso no 166. Final da 17. Ah, vai ficar escrito a cabeceira aqui, o Sangue de Abraço. Controle Salvador, Oceania 143, sendo para o nível 200, informação óbvia. Ana 43 de Sanea, sem identificação, chegada bom que é autorizada, desse mantenha o nível 060, altímetro 0, 1, 1. 060, eu acho que está alterando sim. Bravo, continue aí e aguarda a autorização de toque emitida. Positivo, vai aguardar. Bom, 869, informação ótima, boa tarde. 869, número 3, para cópia, aguarda. Guarda. Carly Bravo, gente, na escuta. Confirmando solicitação 180. Autorizado 140 para ele, decola da 10 com a primeira curva direita na saída coral. Transpondem 0264, controle 119 da estação 8, confirmando decola da 10 com curva direita após a decolagem. Dale Bravianchi. Cotejamento correto, confirma para ver. Tente para acionamento, taxi tá, uma torre 1-1-3-9-5, altímetro 1011, bom voo. Bom, 1-1-6-6, salvo 1-9, libera a direita, salvo 1-2-1, avisma 1. 3-1-1, libera a direita, 1-1-6-6. Essa é o número 3 para qualquer um. Bona 645, deixe mantenha 4.010. 4.010, Bona 643, deixe mantenha o nível 050. É o 050, né, 143. Autorizado, decola da 1-0 com a primeira curva à esquerda na saída Bucajão, após Jamucaju. Lopes 1-1-7 a primeira aerovia, após conforme, transponder 5473, controle em 1-1-9 decimal 8. Olá, aproveite 350 aprovado, decola da 10-5 à esquerda, curva Caju, eu estou subindo 7-5 a rota conforme, 5473-9-8 na ponte 1-1-4-2-0-6. 4206, protegimento correto, reporta pronto para o possível questionamento. Sério? 1166, Alfa Juliette até o 09 autorizado. Alfa Juliette até o 09, 1166. Autorizado Brasília, nível 360, decola da 1-0 com primeira curva à direita na saída Arbor Elepo. Lopes 1-1-7 a primeira aerovia, após conforme, transponder 5463, controle 1-1-9 do Sol 8. Lopes 1-7, presente pro está propondo modificação, sendo que está propondo modificação dos regras. Bem, se a região modificada 2023, dá presente o voo para a rotatória e reporte visual com campo. Deixe mantenha a ONU 1510 Romeu Mike Charlie. Tá bom, 1510 o Romeu Mike Charlie. Já está visual com campo, ok? Gente, voo para a rotatória. O senhor conhece a rotatória, a posição dos corredores visuais? Mike Charlie, se tiver condições, se manter em condições visuais, curve à esquerda, na proa 095, esquerda 095, e mantenha essa proa por aproximadamente 6 milhas. Ok, 095, está mantendo essa proa por 6 milhas, não é Mike Charlie, é tudo igual com a pista, ok? Bem. Curva à esquerda, do corredor forte. Transponder 0122, o controle 119 desse sol 8. Tá livre, o meu 143. Sanguinza Bravo, mantenha o setor norte da torre sem interferir com a final da 107, que tem um tráfego agora prosseguindo com a final da pista 107. Positivo, Sonita. Vai manter o setor norte, então, sem interferir. Com Romeu, Mike Charlie, prossiga. Abaixo, está... Romeu, Mike Charlie, reporta final de 3 milhas da pista 97, informa o Robson 44, mantendo o setor norte da torre de controle a 506. Ok, vai reportar o final 3 milhas da Mike Charlie. Quem é o PC de saída para o Vitre? Processo é o livre Sinachão para outro táxi. Leão 360, decola da 1-0 com a primeira curva à direita na saída da Euler da Motiva. O nível autorizado confirmando é o 360, e a saída da Euleda Irume. Após Irume, conforme a rota prevista no plano de voo. Transponder 5462, controle em 119, decimal 8. Rota Jardim 3, reserva, palma 0, curva direita, primeira da Euleda. Era baixa. Direto Irume, 5462, controle na decimal 8, Elchana 6201. P201 com Hiller, da Euleda Irume, a sua saída após conforme rota, ok? Euleda Irume, grátis, no 04, na porta da Patrícia. Mídia Bravo, ingressa final da 17. Positivo. Até aguarda pro táxi. Autorizado, backtrack, reporta livrando. Mike, é cozinha, você prossiga? Mike, é cozinha, eu estou ciente, reporta o término. Bravo, continua a aproximação e aguarda a autorização de toque emitida. Positivo. O meu Mike Charlie, eu estou na frequência livre. Prefeito 94, mantenha a chegada até Itap, após Itap, será autorizado o alto e a réplica 366. Então, Itap, Itap, que é a réplica 366, 3899. Autorizado, toque e reporta para a remetida pistão no 7, vento no 00 graus e no 2 mais. Bravo Serra, Serra autorizado, táxi, reporta na taxiway, Oscar. 2010, QNH1001, reporta estabilizado na final do procedimento e aliança de rei da pista no 0. 2010, reporta estabilizado e aliança de 6143 com 69. Colégio 93, reduza para 190 nós, vai seguir tráfego agora que passou Duna com 150 nós de ground speed em redução, Boeing 737. Reduzindo 143. E tráfego para pouso na pista 10 a 2 milhas do marcador externo. Informa um tráfego agora a 2 milhas do marcador externo para pouso na pista 10, Tango Índia Bravo. Reporta para a repetida. Tango Índia Bravo, copia a torre. Tango Índia Bravo, copia a torre. Positivo, está respondendo, está remetendo aqui para o setor norte, senhorita. Sim, que arremeteu os 3-1, mantenha o setor norte e aguarda instruções. Positivo, está na sua. Tango, correção, Bravo tem até autorizado ingresso, pista 17, reporta alinhado, pronto. Charlie, Bravo Yankee, autorizado táxi, reporta na Taxi Oscar. Bravo, senhor, até aguarda para a decolagem. Seguinte, Bravo, senhor, terra. Bruna 645 na escuta da torre. Na escuta, prossiga. Bruna 645 autorizado ponto pistão 90, vento 090 graus, 129. Informa o tráfego Robson 44, mantendo o setor norte da torre a 510 nós, espero com essa aproximação. Querido posto da 10, 9645. Charlie Bravo Yankee, mande a pressão. Autorizado 360, Brasília, decolada 10 com primeira curva direita na saída da Guarelé. Lopes 117, a primeira aerovia que intercepta, pode conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5465, controle 119, decimal 8. Setor Norte, aguarda, estou com tráfego para decolagem na pista 172 e mais um tráfego para pouso na pista 10. Positivo então, já temos uma com outra aeronave lá atrás, vai aguardar aqui no Setor Norte. Afirmo, agora elétrico, desejamento correto, confirmo o telefone. 546, 582. Sim, 3567 para chegar questionamento, reporta quando for. 091, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso para informação, o Robson 44, mantendo o setor norte da torre 510. É um 4-3-7. Tango Índia Bravo, está autorizado. Contém risco TGL na IRMA, reporta fora do sol. Então, um dia bravo. Bruna 645, solo 33, libera a direita, agilizando o solo 121, décima 1. Solo 21, décima 1, Bruna 645. Tirando 4, após o TAP, desça para 2510, autorizada final do procedimento terminado da pista no 0. Vou iniciar a via 366 e reporto passando o mês. Alfa de direita para o 02, autorizado. Alfa de direita para o 02, autorizado. Bravo Serra Serra da presente, está autorizado para o Nordeste, vento 100 graus, 129. Mike Eco Vitor, quente. Tango Índia Bravo, remete os 35, informa o tráfego Robson 66, decolando agora da pista 107 com proa Nordeste. Oxalé 6143, solo 35, libera a direita, solo 121, décima 1. Direita 21143. Bravo Serra Serra, decolou os 36, aguarda a transferência. Ah, foi escuta, você acha? E entre a linha e mantém pistão no site. Está autorizado ingresso na pista 107, reporta livrando da Taxi Quebec. Charlie 143, Livrona, Fox Trot. Alfa, revoltante 2 Juliette. Alfa, revoltante 2 Juliette, 143. Revolta 1 7, nossa escuta. Vamos CRCR, mantenha o litoral norte, reporte livre da CTR. Vai reportar o CR. Autorizado, toque na 17, vento 090 graus, 109. Charlie Bravo, link autorizado, Quebec, Mike Lima. Na Lima, chame só a 121, do último ano. Alfa Juliette, Hotel 06, revisando por gentileza. Zero grau, 009. Boa noite, boa tarde ainda, eu sou 3894, Serra Vitor 366. Caso 3894, ajuste 10110, continua a aproximação, aguarda autorização de voo. 1010, aguardando, sou 3894. Autorizado, táxi até um através do gate 07, atenta um Airbus parqueando no 06, aguarde instruções, reporta quando no através do 07. Um abraço, copia a torre. Tem uma aeronave a uma milha do externo, tango de abraço. Traje visual. Agora vem que após o passeamento do tráfego no 06, prossegue o táxi via parte 1 no Índia, no ponto de espera, chama a torre 198, do som 95, altimetro 1011, bom voo. O final da 17 sem interferir com a final da 10, tango Índia Bravo, e aguarda autorização. Bravo, graças. A posição não tem balizador, ok? Sente, meu 143, a infra-aero está mudou a objeção da nossa frequência aqui e já recebeu os para reclamar. O setor norte da torre não interfere com a sua aproximação. A CS, ali me pôs na pista 03894, só confirmando a questão dos 380 metros. Pista altera em toda suspensão. Certo, o ativo, informação lógica, continua informando 380 metros em nota, sem glide, sem nada. Gente, tá 3894. Tá 3894, só confirmando, recebe o papi? Afirma. Sim. potência para verificação. Gente, 1869, reporta para o pushback, livre ou sei lá. Vai se versionar e depois vai cortar essa... Gente, autorizado o cheque de motor, reporta para finalizando aqui. Passar a conexão. Por gentileza, só uma aeronave fazendo o translado para decolar então no zero, então ela vai passar por essa guarda nesse momento, ok? Tá, então aponta para nós para poder usar. Aguarde instruções. Aguarde, 201. Autorizado, reporta para o táxi. Autorizado por sistema táxi, 201. Polo Salvador, aviso 4206, na Santa Cruz, se tiver atualmente. Número 2 no setor aguarde. Vai dar um aguarde. Magistrado, comando para papá, número 2 para porta. 3894 Alfa, reporta a Juliette. Alfa, chamando a Juliette, 3894. Pra cá, 09, confia. Autorizado Recife 090, decolada 10 com curva esquerda na saída Conde. Transponder 5467, controle 199, decimal 8. Pra vertical da IRMA. Muito grato pela colaboração, bem legal. Charlie Bravo, Yank, autorizado decolar, posição 90, vento 1110, graus 119. Chacal 09, procedimento correto, reporta pronto para o acionamento e táxi. Bravianque, contato radar, submantenha o nível 140 e voe da presente direto coral. Direto coral para 140, Charlie Bravianque. Taxi Avianque, ponto de operador em 18.95, altímetro 1010, voo posição 1001. Taxi Avianque, ponto de operador em 18.95, altímetro 394, ingresso via Juliette para o 03, atenção ao tráfego iniciando o táxi. Ingresso Juliette, 03, fonte tráfego, 394. Pode ser a nova, motor, da nova, novo acionamento de táxi. Alcine, quem chamou o Paulo? Mostra a nós, qual é que acortou o motor direito e vai chamar para o novo pushback. Em segundo, 869. Charlie, confirma. Belo Horizonte autorizado 400, decolada 197 com primeira curva à direita na saída da Eoleda Mótica. Vocês vão 190, primeira aerovia após curvar e conforme roda. Transponder 5435, controle 119, decimal 8. conforme Bravo Alfa Vitor e após conforme rota prevista no plano de voo. 251, no controle 119, última 8. 198, a casa era mais. Índia, ponto de esperança, eu não estou esperando, estou indo no momento de descolar 5 km, 1011, bom voo. E 11, militar, seguro, saindo da atmosfera, 295, obrigado, Armando. Tirando o ponto, está presente, autorizando 090. Boa noite, é 5406, ponto de espera da 104. Patrulha 206, a Lima, tempo sono 0. Tudo já desalinhado, Lima, tempo de espera 10 deslocada, 4306. Romeu está no Glavion, que o serviço radar encerrado está agora a 53 milhas do sudoeste de Salvador. Mantenha o nível 140, família é o 201. Doutor de Salvador, muito boa noite, boa tarde, o ajudo está aqui. Guarulhos autorizado 300, né? Fala da 110 com a primeira curva à direita na saída da El Leda Mótima. No peso 110 é a primeira aerovia, pode vir aí com Paulo e Rota. Transponder 5513, controle 119 do Sol. Pronto para o pushback e acionamento. Via 201, chame Recife na 251, alterna na 3395. 251, 3395, você é ótima tarde, via 201. Amém. Controle 119.8. Pela vez, boa noite, era minha garota. Romeu Mike Charlie, autorizado a decolar, pistola 7, vento 100 graus, 109. Após 2.000 pés, foi direto à posição Jambo. Eu ativo 350, 2.000 Jambo, 420621. Alguém, alterna, Cuiabá, 3 horas e 50. Vamos, 2, 2, 7, 2, para o suspeito do funcionamento na 4.743. 173, confirma autonomia alternativa? Confirma, Cuiabá de alternativa, 3.50. Taxi via 41, no Índia, ponto de espera 2 e 1 no 9.6, 5 centímetros, 1011, bom voo. Taxi, 2, 4, 3, 2, 7, 3, 2, 7, 3. Mantenha o nível 360 na saída Arbor. Só que seu transponder não recebe o mesmo, que é 3567. 69, você continua de ponto zero inicialmente ali, mantém cabeceira no zero em toda sua extensão. Ali mantém o zero em toda extensão, 80. Agora o contato radar, passando 2.000 pés, confirma. Ok. Salvador para o TAC 2.272, o PAB é 6.5.2.0.10, alterna Recife. Deixa no 00, tá vindo via Índia, posso esperar pelo 295, pode ir 272. Pode papar o meu machado pra Mátiva? Faz guarda de coordenação, falando mais tarde. Obrigado. 712, decorda 06, chama controle 119, espa 8. 18, boa noite, 712. Controle Salvador, boa noite, azul 27, 12. 167, chama Recife 288, alterno 260, 3557. 288-260, boa noite. Salvador, Salvador Azul, 274, localizador. Meta final chama a torre agora, 118-95, azul 275. 295, muito obrigado. Jardim 360, de uniforme 150. Decola da pistola 0, curva direita, subida da Elidam I-10, restrição de serovia. 5516, quase no transponde, 5098, controle. 5460, da é o chama pronto no 645. Salvador 3897 está pronto para o PAC 219 a bordo, 3 horas e 41 de autonomia, alcana na Leão. 3897, livre táxi, parte pessoal em Índia, ponto de espera com a torre 295, ajuste no 0 no 1 no povo. PAC principal. Com a torre prossegue 1-0-9-3-8-9-7 da Câmara de Arma, boa noite. Controle Salvador, azul 2712. Sim, azul 2712. Você poderia coordenar a nossa pro Alfa Romeo 363? Faz coordenação, azul 2712. Obrigado. Sete linhas de cola de imediato sem paradas. Afirmativo. De imediato sem paradas está autorizado. Decolagem 90, 101, 90 graus, 99. A linha de cola sem paradas. 3792, confirme a prova solicitada. O Alfa Romeo 363.